BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, aqui na Rádio Boa Nova, um programa que é promovido em parceria com a BLC3, o Campos de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital. E hoje, como convidada, tenho Carolina Nunes, de 24 anos, natural de Torrozelo, no concelho de Ceia. Olá, Carolina. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda à Rádio Boa Nova. Obrigada. Carolina é uma jovem, mas já então também ligada à BLC3, já lá vamos. Uhum. Gostaríamos de conhecer um bocadinho melhor a Carolina, ou seja, saber um pouco do que foi o seu percurso escolar e uhum. académico até chegarmos aqui. Ok. Olá, boa tarde. O meu percurso escolar foi sempre no concelho onde residia, no concelho de Ceia. Fiz o ensino secundário na área científica, na escola secundária de Ceia, e em 2012 ingressei pelo ensino superior e comecei a frequentar o mestrado integrado em Engenharia Química da Universidade de Coimbra. Muito bem, Carolina, e o porquê de seguir esta área de Engenharia Química? Já na altura do secundário mostrava aptidões ou gosto em particular por estas áreas? Sim, a Química e a parte da Engenharia em si sempre foram ramos que me fascinaram, e o perceber como é que as coisas são feitas e de onde é que as coisas provêm sempre foi um objetivo meu. E então achei que o curso de Engenharia Química seria a melhor opção para colmatar esse meu desejo. Muito bem, portanto, presumo que enquanto estudante do secundário teria a boas notas a esta parte da físico-química, dizia-se assim. Matemática, física, portanto, química. Portanto, era então uma barra nestas áreas, presumo, se pudermos falar assim. Mas, Carolina, ingressou então neste mestrado integrado em Engenharia Química na Universidade de Coimbra. O que é que quereria fazer? Ou seja, qual é que era a sua profissão de sonho? Desde o início nunca fiquei muito direcionada para a parte da investigação. Associei sempre o curso mais à parte industrial e à vertente mais industrial. Mas quando conheci as oportunidades que a investigação poderia trazer, e isso começou desde logo no decorrer do meu percurso académico e nomeadamente quando comecei a fazer a tese de mestrado, percebi que se calhar era uma área com um potencial interessante, sim, e onde realmente poderíamos pôr as mãos na massa. Já agora, na outra parte mais industrial, em que é que a química poderá estar associada? Só para nós percebermos que claro. Somos um bocadinho leigos no que respeita à química. Todos os processos têm associado um procedimento, digamos assim, e então esses processos precisam de ser controlados, supervisionados, precisamos de perceber se estamos a produzir aquilo que realmente é suposto. E se for necessário otimizar alguma coisa ou alterar alguma coisa no processo, isso terá que ser feito sempre com a ajuda de um engenheiro químico ou de alguma área similar. Muito bem. Portanto, a dada altura percebeu que o caminho seria o da investigação. Sim. Percebeu isso em que altura? Eu comecei a fazer a minha tese de mestrado no último ano, foi no último semestre do curso. E portanto, terminou em 2017. 2017. Sim, e aí tive a oportunidade de fazer um estágio num departamento de investigação e desenvolvimento de uma indústria, que é a Ansel, em Poiares, que é uma fábrica de produção de equipamentos de proteção individual. Eu estive a trabalhar mais concretamente na parte da produção das luvas. E aí comecei, eu tive que solucionar basicamente um problema que eles tinham, e foi aí que comecei a ganhar algum gosto já pela investigação, porque havia um problema, o problema tinha que ser solucionado e tivemos que arranjar um caminho para o solucionar. Pronto, e é isso que é a investigação. Muito bem, portanto, e aí ficou logo também motivada, e certamente a empresa ter-lhe ficado grata por solucionar esse problema ao nível da produção das luvas. Carolina, à dada altura, a BLC3 surge na sua vida. Exatamente. Agora, ou podemos já ir por esse lado, como é que aconteceu este conhecimento da BLC3? Foi ainda durante o meu percurso universitário, quando eu terminei a licenciatura, achei que já estaria com maturidade suficiente para fazer um estágio, e a Universidade de Verão tem um programa de estágios, a Universidade de Coimbra, peço desculpa, tem um programa de estágios de verão, e eu estive a ver as várias possibilidades que existiam para o meu curso, e conheci a BLC3. No momento não estava aberta uma vaga para o meu curso, estava aberto para um outro curso, e como era aqui na zona, eu tentei descobrir um bocadinho mais através das redes sociais, do site, e foi aí que comecei a perceber a área de atividade da BLC3. Na altura fiz uma autoproposta, candidatei-me a um estágio de verão, propus a parceria entre a Universidade de Coimbra, mais propriamente o departamento em que estava inserida, e a BLC3, e pronto, deram a possibilidade. Muito bem. De fazer o estágio, ele na altura teve mais ou menos a duração de um mês, e nessa fase estive a trabalhar essencialmente no desenvolvimento de procedimentos de caracterização de bio-óleo. Uhum. Pronto. Muito bem, portanto foi já na quase reta final do seu curso que logo Sim. soube da BLC3. Disse-me que pesquisou, procurou saber mais acerca da BLC3, ficou surpreendida. Fiquei, porque... Até porque é quase porta com porta, está Exatamente. Ali, tão perto de si. É assim, quem vê de fora não é fácil perceber o que é que ali se passa dentro, mas realmente se tivermos um bocadinho de curiosidade e se utilizarmos os meios que estão ao nosso dispor, acho que todos nos conseguimos aperceber da mais-valia que é termos um centro de investigação na nossa região. Ainda que o espaço também seja imponente, não é? Exatamente, ali sim. Ali em Lagares da Beira, o espaço também tem... Sim, quando eu fiz o estágio ainda era aqui na sim. zona industrial. Exatamente, é? Sim. Depois, entretanto, é que também já acompanhou a mudança Não, só Lagares. Entrei depois já da mudança. Muito porque bem. Depois deste estágio eu fiz ainda um mestrado na área de processo, ambiente e energia. E depois, quando terminei o curso em 2017, as instalações da BLC3 já eram em Lagares da Beira. Então, realizou este estágio de verão, que correu bem, gostou. Correu, sim. Ainda aqui, nas instalações iniciais da BLC3. Entretanto, terminou o seu curso, como é que voltou à BLC3? Eu vi que havia algumas vagas abertas. Já ficou lá com o bichinho sim, da BLC3. Fiquei, exatamente. Isso já foi um ponto de partida. E quando terminamos um curso, o próximo passo é sempre procurar... Um emprego, não é? Um emprego, exatamente. E então vi que havia possibilidades na BLC3 e candidatei-me. Uma das vagas de investigação que está enquadrada no projeto Pinos Resina e pronto, fui aceite, fiz a entrevista, fui aceite e no dia 15 de novembro de 2017 iniciei a minha atividade na BLC3. Muito bem, e parabéns por esse Obrigada. Percurso brilhante. E de lá para cá, Carolina, como é que tem sido? Portanto, está envolvida em vários projetos na BLC3, pelo que me parece. Sim, o projeto para o qual eu me candidatei foi o projeto Pinos Resina e continuo a trabalhar nele. Qual é que é já agora o objetivo deste projeto Pinos Resina? O principal objetivo é cativarmos mais interesse para a atividade da resinagem, que foi deixada ficar um bocadinho no passado. Nosso objetivo é tentar criar mais valor e tentar criar alternativas aos produtos que já são atualmente produzidos através da mesma, de forma que cada vez mais seja possível explorarem esta atividade e pronto, tentarmos... Portanto, isto esta questão da resina é um facto. Há alguns anos deixou de se assistir a esta prática, ainda que se verifique agora está a ser retomada. Fala-me que a resina é possível a sua utilização para alguns produtos. Pode dar só alguns exemplos, sim. que por vezes se calhar deparamos-nos no dia-a-dia com alguns produtos e nem sabemos, que sim. poderão ter ali uma mãozinha da resina do pinheiro. A resina é dividida em várias frações. E depois, consoante as frações, há aplicações diferentes, mas essencialmente é muito usada em essências, em colas, em vernizes, em tintas, em borrachas. E neste projeto Pinos Resina ainda estão em fase de investigação ou já há mesmo trabalho, há mesmo procedimentos já no sentido da sua utilização? Nós ainda estamos em fase de investigação, já decorreu um ano e meio desde que o projeto teve início, já fizemos algumas recolhas de resina e estamos agora a fazer as caracterizações necessárias para perceber por qual dos caminhos é que vamos ingressar. Uhum. Portanto, mas a ideia é depois avançar para a industrialização de, sim, de produtos, que poderá ser na BLC3 ou depois irão prestar apoio a empresas que possam fazer. Pois, essa parte vai depender muito da solução que nós conseguirmos também atingir. Uhum. Portanto, a Carolina não estará sozinha neste projeto, não é? Da Pinus Resina. Sim, este projeto está enquadrado no Departamento de Energia e Território da BLC3. Desse departamento fazem parte várias colegas. A que me dá mais apoio ao nível do projeto Pinus Resina em si é a minha colega Rita Pontes, que neste momento está também a fazer um doutoramento, e quando é necessária alguma coisa é ela que normalmente me auxilia. Uhum. E a restante equipa também. Muito bem. Trabalhamos portanto, todos juntos. Nesta altura, a Carolina, portanto, está desde 15 de novembro de 2017, na BLC3, logo no âmbito deste projeto Pinus Resina. Falávamos há bocadinho que havia mais, não é? Sim. Há outros projetos em que está envolvida. Para além do Pinus Resina, nos tempinhos que sobram, estou também associada ao projeto Labiduca, que as minhas colegas já falaram anteriormente. É um programa de literacia científica. Ainda havemos de fazer aqui um programa só dedicado ao Labiduca para dar-vos uma liçãozinha aos ouvintes que nos escutam, e a mim própria, que sei muito pouco destas questões da ciência, mas poderíamos até agendar aqui uma aula. Eu acho que sim, seria uma excelente ideia, sim. Muito bem, portanto, está também envolvida neste projeto que vai às escolas, não é? Sim, normalmente nós temos uma das minhas colegas, a Marta ou a Edith, estão mais ligadas diretamente às escolas e são elas que normalmente fazem as experiências com as crianças. Eu estou mais na parte logística e a tentar estabelecer o contacto com as várias escolas com que temos parceria, com os vários agrupamentos. E pronto, ajudo mais nessa parte do planeamento. Muito bem. Mas não é só. Não. Há mais. E para além disso, estou também alocada ao Departamento de Cidadania. Pronto. O que é isto do Departamento de Cidadania, Carolina? As minhas funções no Departamento de Cidadania passam muito por estabelecer contacto com entidades ou com pessoas a título individual que possam ter algum interesse em estabelecer contacto com a BLC3. Falamos, por exemplo, de estágios, pedidos de estágio que as universidades fazem. E pronto, eu sou como que a intermediária entre a BLC3 e as várias entidades de ensino. Também, não é? Sim, e instituições. E pronto, é basicamente esse o objetivo, para tentarmos chegar todos a um objetivo comum. Comum. Muito bem, e muitos parabéns por tantas funções estarem então ao seu encargo neste projeto que é a BLC3. Carolina estudou em Coimbra. Quando iniciou os seus estudos, já tinha conhecimento da BLC3? Ainda não? Não. Ou imaginava que um dia pudesse ser, se tão perto de casa, que tivesse um local onde investigar e trabalhar na área que gosta? É assim, esse sempre foi um desejo meu, ficar, porque eu gosto muito da minha terra e gostava de ficar nas redondezas, só que nunca pensei que realmente fosse possível, achava que era muito pouco provável até. Pois. E de certa forma fui surpreendida com esta oportunidade, porque acho que é uma mais-valia. Sim. É exatamente uma mais-valia, portanto no interiorzinho de Portugal é onde está este espaço BLC3, nomeadamente em Lagares da Beira. Dizemos que Carolina está ali quase a paredes meias, porque vive perto, em Torrozelo, no concelho de Ceia. Carolina, portanto, boas impressões da BLC3. Sim. Como é que perspectiva o seu futuro? Nesta altura está então nestes projetos, mas está com algum tempo determinado? Sim. É assim, o projeto Pinus Resina tem a duração de 4 anos. Neste momento já passou 1,5, como disse há pouco. Por isso, o meu objetivo para um futuro próximo é terminar o projeto e cumprir com todos os objetivos que foram estabelecidos. E a mesma coisa se aplica ao Labiduca e ao Departamento de Cidadania. Pronto. Mas gostaria de ali continuar? Sim, sim. Era isso que lhe ia perguntar. Sim, gostaria, claro que sim. Aos seus amigos, costuma falar da BLC3? Sim. Que recomenda? Claro, claro que sim. Portanto, é positiva a impressão que tem muito deste positiva. Espaço da BLC3. Muito bem. Sim. Carolina, muito obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova dar o seu testemunho, porque acaba por ser mesmo assim, falarmos um pouco da BLC3, este campus de tecnologia e inovação que está localizado no Conselho da Oliveira do Hospital, nomeadamente na freguesia de Lagares da Beira. Hoje falámos com a Carolina Nunes, uma jovem de Torrozelo, no Conselho de Saia. Carolina, obrigada. Continuação de muito sucesso na sua vida profissional. Muito obrigada. BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior.